fica muda ao teu cantar. Tudo se cala para ouvir tua canção, que vai ao céu numa sentida melodia, vai a Deus em forma triste de oração. Irapuru, oh, Irapuru, celesteiro cantador do meu sertão. Irapuru, oh, Irapuru, tem no canto as mágoas do meu coração. Se Deus ouviste o que te sai do coração, entenderia que é de dor tua canção. E dos seus olhos tanto pranto rolaria, que daria pra salvar o meu sertão. O Irapuru,